Isto para dizer também que já disse para aí 3 vezes, mas volto a dizer, o com tomate também dá para ver segundos. Ah, é? Ok? Afinal, não é um bug, não é preciso fazer report de nada. Dá perfeitamente para ver segundos. Não me lembro já como é que fiz, mas não era nada do outro mundo. Vais às preferências do relógio e tens lá mostrar segundos. Como Botão do lado direito. Botão é do que a lado gente direito. não viu Da isso outra outra vez. vez? Epá, somos estúpidos, estávamos bêbados ou qualquer coisa. Ora, então vamos começar ou não? Não, já começamos. Já começámos mesmo. Tens o porco da edição, não é? Agora vais aproveitar as piores partes. Sejam bem-vindos ao podcast Ubuntu Portugal, o podcast da comunidade portuguesa do Ubuntu. Este é o episódio 3 da série 0, gravado no dia 22 de julho. Eu sou o Diogo Constantino. E eu sou o Tiago Rondo, e esta semana, eu digo esta semana porque eu tenho sempre aquela ambição de fazermos isto semanalmente. Esta Sim, então. semana vamos falar sobre Nextcloud, vamos falar sobre distribuições emergentes, baterias, sobre encontros, cerveja e Cerveja? amor, muito amor. Ok, olha. Ora, então vamos lá, Diogo, Temos temos notícias, notícias, temos não é? algumas notícias esta semana. Vamos começar com uma má notícia. O W3C, que é a entidade responsável pela criação das normas para a World Wide Web, W3C quer dizer World Wide Web Consortium, aprovou alguns na semana passou, não sei já em que dia. A incorporação da especificação para EME, que quer dizer exatamente extensões de média encriptadas, sim, Encrypted Media Extensions, como parte da norma do HTML5. E o Ok, mas isso na prática, Diogo, qual Exatamente. é a implicação disso para os Segundo utilizadores? o W3C, o objetivo é proteger é criar uma funcionalidade para proteger os utilizadores. Mas, na verdade, a única aplicação que existe até o momento e nunca ninguém apresentou outra que seja realista é permitir Sim. implementações de DRM. E o que é DRM? Ok. DRM é uma sigla para Digital Rights Management ou Digital Restriction Management, conforme quem responder o seu verdadeiro significado. Na minha opinião, é Digital Restriction Management, porque o seu objetivo é restringir o utilizador, restringir o que é que o utilizador pode fazer com o seu computador enquanto acede a determinados conteúdos. Ou quando quer copiar determinados conteúdos. Muitas vezes é utilizado como porta de cavalo para outras coisas. Também tem falhas de segurança, que já em alguns casos colocaram em perigo os utilizadores. E, basicamente, é uma forma também de legislar com código. Porquê? Porque o código de direito de autor estabelece as regras que os utilizadores têm que cumprir, mas o código que escreve esse DRM, código que os programadores criam, não tem que cumprir. Aliás, deveria, mas não cumpre na verdade a lei e estabelece um conjunto de restrições adicionais que estão para além da lei. Ou seja, na verdade, que. Como assim? Só podes copiar 3 vezes uma obra, só podes aceder a essa obra utilizando o software X, ou na quinta-feira à noite se estiveres vestido de amarelo. Mas eu, enquanto programador, posso Enquanto decidir usar isso programador, ou não? podes decidir usar isso ou não. Ou Enquanto enquanto autor, autor? não. Porquê? Porque as editoras é que impõem isto. impõe isto aos. Sim, mas se eu publicar um livro, se eu publicar uma obra, eu Não, não decido decides. se quero usar ou não DRM. A editora decide por ti. Não, qual editora? Eu tenho um livro Ah, publicado que isso não publicado pedi por a nenhuma ti. editora. Ah, ok. Assim tens direito. Assim podes Exatamente. fazer isso. Mas, por exemplo. Ou seja, o DRM está lá e eu Exatamente. posso decidir usá-lo ou não. Depois posso ter condições contratuais com uma editora ou com alguém que me possa impor usar, Sim, mas sou certo. eu que decido usá-lo ou não, Mas, por certo? exemplo, quiseres publicar por ti próprio na Amazon, Amazon impõe-te. Ok. A Amazon funciona como Em editora, certo certo? aspecto, sim. Aliás, até as editoras que recorrem à Amazon são obrigadas a utilizar DRM. Ok. Mas esta implementação era um bocado Eu inevitável, acho não? que seja inevitável. Eu acho que. Ah, isso. Já se falava há Sim, mais sim. tempo, mesmo Sim, a pelo Mozilla, Mozilla pelo cedeu. Firefox. Diz que é contra, mas votou a favor. Porque o motivo que apresenta é que se nós não incluirmos isto no Firefox, que o Firefox vai ser ainda menos utilizado. Perde utilizadores, sim. Faz algum sentido, eu Eu consigo perceber a lógica consigo dele. compreender que isso seja uma possibilidade, até acho que é uma possibilidade bastante forte. Mas a minha visão sobre o que é Mozilla e que eles dizem sempre é que Não devia eles ter estão ali para acontecido. defender a web aberta e não pode haver uma web aberta quando o browser tem lá dentro uma componente proprietária. Porque o DRM é implementado sempre como código proprietário fechado que ninguém pode ver. Porque se pudessem ver, qualquer pessoa podia modificá-lo. E permitir fazer o que quisessem. E o objetivo é não poder fazerem o que querem. Permitir só fazer o que a editora ou o autor quiser. A Mozilla cedeu, na minha opinião, eu fico triste, erradamente, e eu fico triste com isto, Erradamente. porque de resto a Mozilla tem estado sempre do lado certo, defendendo os utilizadores e a web aberta. Mas infelizmente se deu. O Sir Berners-Lee, que é um dos inventores da World Wide Web, votou a favor. Ou melhor, aprovou. Ele tinha um poder de veto e decidiu não usar. Apesar. Não, É bem da ele diz que internet. aquilo. Ele A opinião dele é que aquilo não, o EME não é DRM, e de facto não é. É apenas a forma que. É aquilo que permite integrar Mas permite. o DRM nos browsers de forma normalizada entre os vários browsers. Então, mas para que serve, além do DRM, que outras Não se potenciais conhece vantagens é que tem nenhuma essa implementação? outra vantagem, nenhuma outra utilização. Portanto, isto foi aprovado. Contra todas as entidades que lutam pelos utilizadores, como a EFF, a Free Software Foundation, Free Software Foundation Europe, as várias associações ligadas ao software livre por todo o mundo, contra os bibliotecários, contra tudo que luta pelos direitos digitais dos utilizadores, direitos humanos também. Se toda esta gente é contra, a EFF fez agora um apelo de recurso, que acho que fez uma atualização esse apelo hoje ou ontem. Portanto, agora este processo de apelo vai continuar, isto para pelo menos o processo, até esse processo de apelo está terminado. E vamos ver no que está. Para compensar, E temos mais, uma boa Diogo? notícia. A eurodeputada alemã Júlia Reda, do Partido Pirata Alemão, lembrou-nos que ela e outros eurodeputados conseguiram um fundo de 1 milhão de euros para auditar software livre, auditar em termos de segurança, sim, é ótimo, Boa. e está lançado o concurso para escolher quais os candidatos que serão financiados este ano. Isto é interessante. O ano passado, penso. Já não lembro quem Ah, não lembro. Estou a lembrar-me de outros projetos que foram financiados, mas não por este fundo. Mas penso que foi o Apache que foi financiado. O servidor da HTTP. Sim. O OpenVPN foi pelo DuckDuckGo. Portanto, foi outro fundo. Ok, mas aquilo que vai acontecer é, esse dinheiro vai ser candidato para Pessoas organizações ou que vão auditar organizações vão se software livre, é isso? candidatar. Aliás, vai haver um concurso primeiro para dizer, para escolher qual é o software que vai ser auditado. Então, tem de ser o software que seja utilizado pela própria União Europeia, pela Comissão, penso, e pelo Parlamento. E a partir daí, vai haver um concurso público para escolher quem é que vai conduzir essa auditoria. Se Ok, seguirem os feeds parece-me bem. do Twitter e Facebook e o blog da deputada, vão conseguir encontrar detalhes sobre isso. Ora, agora falo eu, Diogo. Eu tenho aqui uma coisa que para mim me dá agrado imenso. Eu não sou grande, não era grande utilizador de softwares de sincronização por torrent. Nomeadamente dos SyncThings e do BitTorrent Sync e por aí fora, mas quando o meu Ubuntu Phone deixou de conversar corretamente com o meu servidor Nextcloud, eu vi-me na obrigação de fazer alterações e de procurar alternativas. Uma dessas alternativas foi exatamente o SyncThing, e eu estranhei porque não havia implementação disso para Certo. o Ubuntu Phone nem para nada, mas o Debian tinha um pacote que eu descarregando instalando manualmente no meu telefone ou no meu tablet, Calma, consegui e é um usá-lo. pacote Deb. Portanto, e Portanto, é um instalas o pacote Deb, pacote Deb no o mais telefone. simples que há, ou seja, eu. Exatamente. Aquilo que eu. Aliás, neste momento já não preciso, porque aquilo que eu fazia até a semana passada era. Epá, eu tenho e fiquei um bocadinho chateado. Fiquei chateado porque demorei para aí um mês a anunciar que ia escrever um artigo e nunca escrevi, nunca escrevi, nunca escrevi. E neste momento tenho uma alegre notícia para dar, que é o meu artigo já não faz falta nenhuma, porque neste momento eu vou à Open Store e vou descarregar o SyncThing, Mas calma, que me esse permite SyncThing fazer. já não é esse pacote Deb, é um click. Sim, é um click file, deve ter o deb lá dentro, como é óbvio, Ok. deve ter tido como base o deb, calculo eu, mas uma versão mais atualizada, ainda bem, e que me permite, de uma forma muito simples, instalar, Exato. manter. Que é outra coisa, quando instala um deb no Ubuntu Phone, a cada update de ROM, os Pois. debs vão todos à vida, é preciso instalá-los outra vez. E pode até criar E problemas então. à própria imagem. Sim, é preciso ter algum juizinho, exatamente, é preciso ter algum juizinho para usar. Eu usei alguns durante algum tempo, o Nmap e o DNS Útils e coisas que me dão jeito para o dia a dia, mas que requerem alguma atenção no que toca à manutenção. Neste caso, o SyncThing aparece então como um clique de instalação, em que tem logo uma aplicação gráfica, ou seja, eu tinha que fazer a instalação do Deb, tinha que ir a um browser abrir no URL, no localhost e a porta, que eu agora não me recordo qual é, mas a porta que o SyncThing usa para mostrar o seu dashboard. Neste momento, não. Tu instalas o clique e de uma forma simplificada, tu tens. Para já tens zero manutenção, ou seja, tu instalaste o clique e ficou lá. Portanto, quando fazes updates às ROMs, conservas as configurações e conservas os cliques que instalaste. E depois tens uma aplicação gráfica onde tu picas e basicamente tens acesso ao painel de administração do teu SyncThing, onde tu consegues ver as bases partilhadas, os devices que estão Ok. conectados e E as transferências e, portanto, tudo isso. Portanto, é tudo muito esse facilitado. dashboard Diz. é que é um dashboard web, é uma aplicação. É web, que basicamente está encaixado numa janelinha, mas aquilo é Isso um browserzinho que liga está ao dentro endereço. Agora a facilidade é que do tu clique? clicas e está. Sim, vem tudo com o clique. Ou seja, tu instalas e tens direito ao pacote Portanto, completo. Ao pacote, neste caso, são duas ao coisas conjunto diferentes, não é? completo Esse destas dashboard funcionalidades. e a outra parte que estavas a falar. Eu não Então, utilizei. o SyncThing, quando funciona, tu Pronto, então deixa-me explicar. O SyncThing é uma aplicação que te permite fazer. Aquilo faz uma ligação central, mas basicamente serve para ligares ponto a ponto vários devices. Ou seja, é uma forma de teste de sincronizar pastas entre dispositivos sem precisar de um servidor, como tens, por exemplo, com o Nextcloud. Tens sempre um servidor e depois sincronizas os teus dispositivos. Aqui não. Portanto, tens um telefone, tens um tablet. Tu ligas, instalas o SyncThing no telefone, instalas o SyncThing no tablet, cada um tem um ID único e tu apresentas um dispositivo ao outro através desse ID único. A partir dessa altura, tu podes partilhar pastas e desde que os dois estejam ligados em simultâneo, eles sincronizam ponto a ponto. Ou seja, se estiverem do outro lado do mundo, sincronizam pela internet. Se estiverem os dois na tua rede local, sincronizam pela rede local, o que é ótimo. Se tu sincronizares, sete dispositivos, basta que dois estejam ligados, e a sincronização acontece, o que é ótimo. Ora, e agora deixa-me dar-te uma dica, porque tu já falaste sobre isto algumas vezes, não sei se isto depois pode ficar no ar ou se tu vais ter que editar, mas aquela tua ideia de sincronizar informação entre dispositivos, uma ferramenta que se podia usar para sincronizar e ser serverless era exatamente este SyncThing, que permitia comunicação direta entre dispositivos. E tu sincronizaste, por exemplo, eu há bocadinho estive a sincronizar a minha pasta de configuração do Deco. Ou seja, não precisa estar a fazer as contas de e-mail e as assinaturas e aquela coisa toda. Então eu sincronizei a pasta entre dois, liguei e fiquei com as mesmas contas de e-mail Eu no não meu sei Firefox e no se meu isso MDS. funciona para tudo. Por exemplo, isso funciona muito bem para fotografias, para ficheiros. Mas, por exemplo, Sim. para bases de dados, é provável que não funcione. Sim. Provavelmente será mais Por exemplo, complicado, sim. Também depende um a bocado de base como é que de dados a base de dados do. é atualizada. As localizações. Não sei se tu usas as localizações do UNAV. Eu tenho uma carrada de Uhum, sim. telas em cada um dos meus dispositivos e são todas diferentes. Em cada dispositivo tenho. Ok. O meu dispositivo principal tem todas. Porque eu acabo por ver todas como o dispositivo principal. Mas os alternativos têm um subset diferente de localizações. E sincronizar isto entre base de dados, não é como sincronizar ficheiros. Porque os conteúdos são um bocadinho diferentes, é um bocadinho mais complexo. Entretanto, eu acho que isso é bom para sincronizar ficheiros, não para sincronizar base de dados. E configurações que sejam em ficheiros funciona bem, que estejam em base de dados, se calhar já não funciona bem. Eu tenho a acrescentar que não é sobre o SyncThing, e já podemos voltar ao SyncThing daqui a pouquinho, que experimentei a funcionalidade de backups do MDT, do Magic Device Tool, ou do Mario's Device Tool, funciona E bastante. conta-me. Eu experimentei Ok. Sincronizaste o quê? do meu Fairphone Fizeste backup e do do quê? meu Mas de toda a informação? os cheiros todos. Das E levas imagens, uma dos cópia direto dos cheiros vídeos, ou. sim. Como é que isto funciona? Eu basicamente, tu defines um servidor que vai ter que correr um R5 e vai poder ser um alvo do R5 e tem que correr um servidor do SSH. Durante o setup, ele pergunta qual utilizador que queres usar. Qual foi o Sim, servidor que tu usaste? um dos Foi a meus tua máquina computadores. local? Há aqui uma falha nisto, que é Sim. ele precisa de criar uma diretoria na raiz do sistema de ficheiros, em cima da root. Em cima da root. Ok. E porque é a omissão é Porquê? onde ele vai gravar. Mas então isso podia ser corrigido, não é? Não é assim nenhuma Não, vulnerabilidade por parte do software. A não não ser é, não é aquela. configurável, não é configurável. Deverá ter sido uma distração. Acho eu. Pelo menos eu não me lembro de ser configurável. Ok. E que é que isto, qual é o efeito disto? É que a primeira vez que tu vais tentar fazer backups, ele vai falhar porque não consegue criar a diretoria. Ela não Pronto, existe e é, não pá. consegue criar porque é preciso sudo para criar em cima da root directory do sistema de ficheiros. Portanto, vais ter que ir localmente. naquela máquina, ou ligas de outra maneira àquela máquina e crias a Ok, pasta, criar a dás pasta. privilégios, mudas o dono da pasta para o utilizador que se vai ligar, e a partir daí vais conseguir, de facto, ligar-te. Epá, então eu fiz o backup do Fairphone e do MX5 Pro. A do MX5 Pro durou bastante tempo, porque eu tenho muitas fotografias. Sim. Isto porquê? Porque estava a instalar a Open Store, quer num quer no outro, e até estava com ideias de flashar o MX5. O MX5. Mudei de ideias porque o Marius disse-me que podem ocorrer problemas. Que o hardware, mesmo entre diferentes dispositivos pré-instalados com Ubuntu, são diferentes. Há equipamentos diferentes e isso cria Ok. problemas a flashar. E é por isso que ele desativou do MDT as opções para o MX5. Entretanto, eu pedi-lhe para reativar Ok. algumas. Abriu um bug. Ele está de férias. Ele diz Eu vi. quando voltar de férias que trata disso. Mas modificar o código do MDT, que é um conjunto de shell scripts em baixo, é bastante simples e qualquer um pode ir lá e adicionar Sim, as sim. linhas de código necessárias. Não, não tem. Com um bocadinho de paciência, até tu podias ir lá e podias ir, buscavas o E shell que foi o que eu fiz precisavas e localmente alterámos tudo na certo. minha máquina, foi o que eu fiz. Tenho basicamente na minha máquina tenho um fork do MDT. Sim, E editaste adicionei tudo? as minhas funcionalidades. Acabei por não assustar-me um bocadinho e não flashar o MX5. Vou falar com o pessoal do Bports e ver o que é que eles dizem sobre isto. O próprio Marius diz que precisa ter dispositivo para testar. Como o MX5 é o meu dispositivo principal, eu não quero brincar muito com ele. Não queres arriscar. Acho que fazes bem. Mas já falas em dispositivos, não queres falar sobre a doca Exatamente, que foi colada, que foi a adormecida Station e Dock que foi que o acordada agora Marius outra vez? apresentou em Essen e que com uma ovação quase em pé, se não fôssemos todos uma camada de preguiçosos, a gente tinha-se levantado e batido palmas. Mas a Station Dock, que é basicamente um Raspberry Pi com um invólucro modificado e com um conjunto adicional, acho que, de portes USB, que Sim. é um dispositivo criado que o objetivo principal dele é permitir a todos os dispositivos que corram Ubuntu ou Android a terem convergência. Ou seja, bom, ligas a dock, tem um conjunto de cabos que permite ligar a teclados, ratos e ecrãs. E tu ligas a essa dock o dispositivo, o telemóvel ou o tablet com um dispositivo, com um cabo normal de USB A, com micro ou com USB-C. Sim. E a partir daí, o Raspberry Pi que lá está dentro tem software baseado no protocolo do Miracast, mas não é exatamente a mesma coisa, e faz ali uma magia qualquer e transforma qualquer um desses dispositivos num dispositivo convergente. Tem outras vantagens, que é permite ter um USB pass-through, ou seja, a alimentação desse dispositivo, da Station Dock, alimenta também os telemóveis, sim, a bateria dos telemóveis, portanto, A ele está bateria. a fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo, que é uma coisa que com alguns destes dispositivos não é possível. Por exemplo, não consegues ligar os telemóveis a um ecrã por cabo e alimentá-lo ao mesmo tempo. Neste momento não é possível. E se faz lembrar alguns telemóveis da moda também que não dão para Há aí ouvir umas coisas música e carregar ao interessantes mesmo tempo. desse tipo. Pá. Eu penso que a Station Dock tem outra coisa ainda, que é poderes usar discos externos. Portanto, Sim, tem. Sim, Portas se bem. USB que tu não podes ligar Sim, para suponho que dê armazenamento ou para para fazer conseguir teclados, fazer rádio. isso tudo, embora talvez a largura de banda depois não fique muito. Fique um bocadinho saturada. É uma questão de se ver. Mas o que é interessante isso é que depois permite fazer backups. E portanto voltamos ao tema dos backups e do sync. Dos backups. Não vamos. Temos Ah, um pois é. defunto. Temos falado de um defunto. Entretanto. O outro sistema Falecimento. operativo convergente baseado em Android, o Remix OS, faleceu. Os seus criadores anunciaram sua descontinuação. E o que é? É mais um dispositivo convergente que morreu. Um sistema Neste caso, não é um operativo dispositivo, mas convergente um sistema. Um morreu. sistema operativo. Sim. É mais um, não, é um, porque o Ubuntu Touch não morreu. Exatamente. Eu Epá, experimentei duas vezes para aí o Remix OS, instalação para ver o que eu era, nunca e instalei, mas foram queria más instalar e experiências porque não experimentar. Eu consegui. não cheguei a fazê-lo. Eu tenho curiosidade, agora já vou tarde. Já vais tarde. Não perdeste. Não, digo-te que não perdeste muito, porque olha, eu conto a minha experiência em 15 segundos. Experimentei duas vezes, em máquina virtual e em computador físico. Estranhei sempre porque eles nunca me deixavam fazer uma instalação nativa. Era sempre toda a documentação que eu encontrei era sempre na perspectiva do dual boot e eu não queria visão do dual boot. Aliás, era um dual boot com Windows e eu não parti do Windows, portanto, não logo aí tinha uma limitação. Mas em máquina virtual havia um guia que eu segui e que aquilo estranhamente corre bem à primeira, corre bem à segunda, tu não alteras nada, não instalas nada, não atualizas nada e à terceira ele deixa de arrancar. Fica-te ali em loop. Portanto, aquilo estava ainda bastante cru, na minha opinião. Eu tinha necessidade de correr algumas aplicações Android e aquilo podia ser uma boa alternativa, ter ali uma máquina virtual com aquilo a funcionar para poder correr algumas aplicações Android, mas nunca vi aquilo como uma opção viável porque, pá, pura e simplesmente não tinha estabilidade. É como digo, vai ao terceiro arranque que ele deixava de funcionar por mistério. Não percebo. O anãozinho devia trocar alguma coisa, do segundo para o terceiro, e ele deixava de funcionar. Mas pronto, menos uma dor de cabeça, morreu. Portanto, não tenho que estar preocupado mais com se o Remix OS liga, se não liga, porque vou ter que. Neste momento não tenho outras alternativas. Mas se precisasse mesmo, neste momento iria ter menos um problema. Mas eu digo isto. Eu tenho um sentimento ambivalente em relação ao Remix OS. Eu tenho alguma curiosidade em relação ao Remix OS, porque é um sistema que o objetivo dele é um objetivo que me interessa, que é a convergência, mas não é o Ubuntu. E então. Não penso muito nisso como convergência, pá, porque aquilo basicamente, aquilo que eu experimentei era o Android aplicado Sim. a computadores de secretária. Ou seja, Não, não é uma para mim isso não é convergência. convergência, é uma adaptação. Sim. Uma convergência é tu tens aquilo num dispositivo que assume É uma convergência coxa. várias finalidades e vários. Pronto, está bem. Ok, não vou estar aqui a discutir Sim. nomenclaturas contigo, mas não, eu não chamo aquilo, não chamo aquilo convergência. Para mim, Sim. o conceito de convergência Sim. Esse está mais é um próximo bocadinho que o distante do desse. Windows 10. Eventualmente. Mas pronto. Olha, mas falando em coisas positivas, pá. Fizemos um Sim, questionário sim, novo esta sim. semana, não é? Não esta Portanto, ainda está a semana, acontecer. hoje, o Dustin Kirkland, a público. Exatamente. Hoje o raio, porque nós vamos demorar para aí 15 dias a Ah, editar isto, sim. portanto, esta semana. E podemos dizer esta Sim. semana com um bocadinho de sorte. Portanto, este sábado dia. Não, isto já foi. Foi sexta-feira, dia 21. Calma. A gente depois tem que gravar na introdução, temos que Exatamente. gravar a data em que estamos a gravar isto. É. Para Para ver mim, se a isto gente não hoje é se esquece. sábado, porque na Bélgica, hoje é o Dia Nacional, la Fête Nationale. Ah, eu E ouvi então, dizer, ouvi para dizer. mim, hoje, como é feriado, para mim já é sábado. Mas de facto já é sábado porque já é 1 da manhã Tive. aqui, uma, quase 1h20. Aliás, é 1h20 aqui. Ok. Eu tive uma reunião logo de manhã com alguém que está a partilhar a cidade contigo, portanto, alguém que também está em Bruxelas e também me explicou que hoje era feriado, Ela estava a ter uma reunião comigo às 10 da Extremamente manhã estranho. num Esta gente é feriado. extremamente rigorosa com os feriados. E pá, É portuguesa também, portanto, esquece lá. ok. E era do É interesse dela a mais reunião. por ser do interesse dela, mais por isso. Porque os portugueses e os estrangeiros todos facilmente adotam este rigor aqui dos belgas em relação a horários de trabalho e dias de folga, de férias e tudo isso, que é um rigor que eu aprecio. Mas aqui o Mas sim, Dustin, conta-me. sim, E então, ontem. hoje, ou no dia em que gravámos Já este não é. podcast, ontem, Sim, no dia anterior. no dia antes, Sim. na véspera, O Dustin temos Kirkland dessa dele. publicou no Ubuntu Insights um post onde fala um bocadinho sobre o Ubuntu 17.10. Estão já a chegar ao estágio beta. E publicou um conjunto de coisas que já se conseguiu. O GNOME substituiu Unity. Tal missão. Isto já era conhecido. Há Sim, melhorias no exatamente. Bluetooth. Isso interessa-me. Interessava-me mais que fosse no Ubuntu Touch. Mas há um novo Blues. Eu vi notícias no OMG Ubuntu sobre melhorias na mudança automática entre os dispositivos de input e de output quando os ligamos pelo Bluetooth, se talvez seja relacionado com isto. Houve mudanças em níveis de infraestrutura, de input, incluindo suporte multi-monitor 4K com IDPI support, pelo menos melhorias neste. O que acaba por já acontecer com quase Sim, com sim. a maior parte dos Acontece é que distribuições a atuais. Canonical está a trabalhar diretamente com o pessoal do GNOME a trazer este suporte Sim. melhorado para o GNOME. Porque isto era uma coisa que estava a funcionar bastante bem em Unity. Não diria que estava bastante bem. O suporte multi-monitor é bastante bom em Unity. É melhor do que em todos os outros Exatamente. desktops. E a Canonical tem estado a trabalhar para trazer a mesma qualidade para o GNOME. Não. Já Faz sentido. no não sei se no podcast anterior foi se no outro antes falei de um trabalho que foi feito neste aspecto. Mas basicamente são melhorias consideráveis. O Network Manager também vai ser atualizado para a versão 1.8. O Ubiquiti, o servidor do Ubiquiti, tem um sistema de servidor cliente também vai ser um novo. As imagens são pequenas, as diárias. São mesmo muito pequenas. São 18% mais pequenas do que eram anteriormente. Vai ter autorremoção de kernels antigos. Isto é se Sim. vocês fizerem instalações manualmente pelo APT, vão verificar que de tempos a tempos ele vai dizer que tens uma lista gigantesca de kernels que podem ser removidos. Isso já vem sendo corrigido na versão, pelo menos a última, já tinha isso também. Portanto, tu guardas três. Aliás, é um folder configurável. Tu podes guardar três ou duas. Eu estou a guardar duas neste momento. Portanto, ou seja, ele vai removendo automaticamente. Se Sim, faço auto-remove, ele acontece que vai ele agora removendo. faz auto-remove, acho que automaticamente. Acho que não precisas de fazer auto-remove. Ok, cria incompatibilidade e remove Cheira-me que sim. automaticamente. Parece-me que é isso. Ok, Eu não parece-me bem. vi o detalhe. O sistema de ficheiros XT4 vai ter encriptação com FScript. Eu não sei exatamente qual é a grande diferença em relação ao que temos agora. Oh, look, não sei, ainda tenho de Look. estudar isso. E vamos ter melhorias em termos de GPUs e CUDA. São gráficos. Vamos ter gráficos melhores, mais performantes. Performantes é uma palavra que não existe. Com melhor performance, com melhor desempenho. Com melhor desempenho. Mas a Melhor respeito desempenho. do tal inquérito, o Dustin, ao mesmo tempo, lançou um inquérito sobre quais as aplicações que nós gostávamos de ver instaladas por omissão no 18.4. Ainda não no 17.10, mas no 18.4. Vocês podem responder a essas questões pelo Twitter, pelo documento do Google Docs. Ele mandou-me uma lista porque eu queixei-me de ser do Docs. E depois publico o link para o tweet dele de resposta a mim. Mas quais são as aplicações que ele fala? É o web browser, o cliente de e-mail, o terminal, o IDE, portanto o ambiente de desenvolvimento integrado, isto é para programadores, o file manager, a janelinha onde nós vemos os ficheiros, as pastas e tudo isso, um editor de texto do corrente do dia-a-dia, básico, um cliente de IRC ou de IM. Por exemplo, o Telegram ou o que for, um leitor de PDFs, a suíte de Office, um calendário, um player de vídeo, um player de música, um visualizador de imagens e uma ferramenta de gravação de som. Francamente, não lembro o que é que. Eu respondi já ao inquérito, não lembro o que é que eu. Era a pergunta Já que eu tinha a fazer a respondi e já seguir, me já respondeste queixei ao inquérito. porque o Google Docs é péssimo para isto. Inicialmente, nos inquéritos anteriores era preciso teres conta. Eu não tenho. Era a pergunta que eu tinha a fazer a seguir também. Portanto, ou seja, eu ainda não respondi, vou responder amanhã Não. e ainda é Acho que não. obrigatório fazer login Mas ou já. porque é que eu digo que estou a dizer que acho? Porque eu estou na Bélgica e o Google ignora as configurações do browser e as settings do browser a dizer que quer conteúdo em inglês. Ele assume que eu estou na Bélgica, Ok. portanto vou ter de conseguir falar uma das línguas belgas, francês, neerlandês ou Mas isso é francês, óbvio, é uma falha não, tua. não, Quarta hora depois de aterrares de avião, já devias francês, saber falar uma das neerlandês línguas, e pelo menos. alemão. Eu compreendo francês, falo um bocadinho francês, não muito, mas as outras duas línguas eu sei uma palavra ou duas, porque vou vendo-as, mas não sei construir frases. E não compreendo coisas fora de contexto. Portanto, eu vejo uma coisa escrita num sinal a apontar para uma coisa, sei que é relacionado com essa coisa. Mas fora de contexto, não sei. Portanto, aquilo estava a apresentar-me mensagens em holandês. Eu não sei se aquilo me estava a pedir um login, se aquilo estava a dizer que foi submetido com sucesso. Pois, sim, o quê? Provavelmente sim. Sim, Pois, pois, provavelmente sim. De um modo exato. geral, sim. E então eu queixei-me. Eu sou uma pessoa que se queixa muito. E as pessoas dizem que eu sou muito nativo, porque me queixo muito. E queixo-me e digo mal das coisas. E o Dustin, simpaticamente, e com uma grande elevação, respondeu-me a dizer que eu posso responder com vários métodos possíveis. O Dustin publicou isto no Insights, a gente depois deixa o link para ajudar-vos a responder. Ok, Nextcloud. Pois é, Snap. um O que é que se membro da nossa passa? comunidade chamou-me a atenção uma coisa que eu já tinha notado, mas que eu não sabia se ainda era assim o estado. É que o Snap para o Nextcloud neste momento ainda é para a versão 11. Sim, tá mais ou menos 11, atualizado, houve exatamente. atualizações deste mês. Portanto, eles têm estado a aplicar patches na versão 11. Mas acontece. Mas qual é que é o impedimento do Há Snap um bug subir para a versão 12? na versão 12 do Nextcloud que eu não vi com muita atenção exatamente o que era. Mas eu falei com o developer da Canonical que implementou este Snap e ele apontou-me para um bug no GitHub onde eles discutem a resolução do bug. O bug está resolvido, o código para resolver foi submetido e estamos à espera da versão 12.0.0.1. acho eu, acho que é esta, que já vai Sim. incluir a resolução deste problema e que vai permitir gerar o snap para o Nextcloud 12. E a partir daí não deverá haver problema. O developer diz-me que o Snap é suposto atualizar entre versões sem grandes dificuldades e neste momento só não atualizou porque tem este Sim. bug que está a prevenir. E ele foi bastante simpático. Ok. Isto é bastante interessante. Qual eu não lembro o nome é Kyle qualquer coisa. Não lembro o nome. Com muita pena. Ok. Será que podemos depois Sim, fazer referência também sim. nas notas do Eu episódio? fiz um post no Twitter, portanto um tweet, sejamos tecnicamente precisos, a chatear o pessoal do Nextcloud a perguntar quando é que vai sair a próxima, essa versão do Nextcloud. Eu sugiro que façam retweets para chatear aquela malta, para ver se eles aceleram um bocadinho o passo. Eu pelo menos gostava de ter o snap do Nextcloud 12. Eu acho que é uma forma mais. Não sei, acho que. É claro que consigo instalar o Nextcloud de outras formas. Não é propriamente uma coisa muito difícil de se fazer. Mas acho mais fascinante fazer snap install Nextcloud. Sim. Aliás, eu aproveitava para fazer outra sugestão, que era para nos seguirem no Twitter também, tanto a ti como a mim, para estarem sempre a par daquilo que a gente vai pensando e partilhando também E podiam ver que ao eu longo também das partilhei semanas. um artigo do Adriano Afonso sobre como instalar o Nextcloud 12. Neste caso foi num Debian, mas provavelmente também se aplica sem modificações ou com muito poucas modificações no Ubuntu. Isto incluindo já. Sim, ele deve ter usado Debian, porque eu dou, aliás, o Adriano é meu amigo, portanto eu não Olá. posso dizer mal dele. Ele tem. Eu também digo mal Eu dos digo meus mal toda a amigos, gente. eles merecem, Aliás, mas sou neste caso conhecido não por dizer pode. mal toda a gente. Ele diz. Eu também. Também eu, não te preocupes. Ora, não vamos começar aqui a desenrolar o novelo, senão. Adiante. Ora, o Adriano certamente está a usar Debian porque está a usar um Banana Pie, Sim. salvo erro. Nas últimas 3 ou 4 vezes que eu falei com ele sobre este assunto, ele está a usar um Banana Pi e deve estar a usar uma versão Debian, uma espécie de um Raspbian, mas Acho pode que ser o foi isso. Banana Acho que foi Pi. isso. E o post dele é bastante interessante, até porque ele fala de utilização de NoIP também e de Let's Encrypt, e isto é bastante interessante porque é isto que se deve fazer. E eu gostava de ter tudo isto num snap. O snap do oficial tem suporte para o Let's Encrypt, não tem suporte para NoIP, mas há um snap. Para o IP não. Exatamente, é Mas há um isso que eu ia snap do NoIP, exatamente. dizer. Para NoIP. Sim. Puro e duro. Portanto, se quiseres usar um sistema que seja compatível com, não é possível, porque o snap já traz na configuração Exatamente. os servidores NoIP. Portanto, existem outros serviços que usam o mesmo protocolo, ou seja, tu podes definir NoIP, mas depois encaminhas para outro servidor e usas o serviço da mesma forma. Eu uso um serviço desses. Mas o snap do NoIP, só para chatear, não permite editar o servidor. Era positivo que o Era mais fizesse, mas problemático do que ainda não modificar o aconteceu. snap. Não sou eu que sou um preguiçoso, acabaste por ser um Acabei de dizer mal preguiçoso dos meus e eu amigos. respeito isso. Continuado. Mas pronto, eu neste momento faço essa parte no router e também não me dou mal, depois preciso também dele para outros dispositivos, desse serviço para outros dispositivos, portanto não fico dependente do meu snapzinho. Mas pronto, estamos fechados com Sim, notícias, ou ainda falta dizer o alguma coisa? Alan Pope, isto é relacionado com o que o Dustin Kirkland anunciou. A notícia que eu tinha aqui extra é que o Alan Pope fez um apelo a testarmos as últimas modificações no desktop para o Artful, portanto para o 17.10, para testarmos, para fazermos download de imagens, mas principalmente para instalarmos as imagens numa pen USB ou no nosso próprio hardware. Um computador e experimentarmos o hardware, o suporte de hardware para ver se está tudo a funcionar ou não e fazemos reportes. E ele fez isto enquanto estava de férias em Portugal. Exatamente, sim, ele todos os anos Mas passa uma ou 2 semanas no Algarve. desta Aliás, vez ele com não foi grande para o parte dos Algarve, ele foi ingleses. para o Norte. Diabo, Exatamente. trio Algarve, Teve não uma. acredito. Pelo menos teve também. A sério? Ah, ok. Não, acabou no Algarve. As vezes que ele me falou de Portugal, ele tinha um carinho muito, muito grande e uma paixão muito grande pelo Algarve. Portanto, eu acho É difícil que possível ele não tenha que tenha. passado uns dias no Algarve. Naquele Mas clima ele. que eles gostam tanto e que eles apreciam tanto, e a Mas cerveja. ele publicou fotografias junto à fronteira com a Espanha. No norte, no norte. Ok. Tá. Ah, ok, era porque sabes que há mais Sim, fronteiras em só. Espanha. Não, Não há só uma. sim, neste por acaso Mas. são duas, porque há um bocado cortado que não está definida a fronteira e não está acordada a fronteira ali num bocadinho do Alentejo. Podcast do Mundo de Portugal, o podcast sobre fronteiras e sobre De onde quer que divisões me está? políticas dos países. Ah. Ora, acabaram-se as notícias. Muito Exatamente. rapidamente vamos falar sobre Snap Picks. Vamos falar sobre as nossas Exatamente. opções de Snap. Queres começar tu? Entrou um separador. Quero começar eu. Agora vou começar com um Snap que me vai fazer voltar a experimentar uma coisa que eu já experimentei no passado. Neste momento não sinto muita falta, é verdade, mas que é um painel Kanban, que é ótimo para nós organizarmos informação. Eu já instalei isto, mas instalei manualmente, aquela coisa em que tu demoras meia hora para ir buscar os ficheiros, a pôr tudo direitinho, a configurar e por aí fora. Estou ansioso por fazer Snap Install Weekend, e ver se resulta bem e ver se aquilo tem alguma coisa que neste momento o deck no meu Nextcloud não tem, porque é uma coisa que me tem estado a satisfazer e que eu tenho estado a usar, eu diria, diariamente. Estou muito, muito fã do meu deck. E que tem feito mais ou menos a mesma coisa, portanto, organiza-me as informações por quadros e por cartões, e para mim chega perfeitamente. Agora, é sempre uma boa notícia saber que temos mais. São várias, mas eu escolhi o IKEA, mais um ótimo exemplo de software que nós podemos fazer snap install e que em 10 segundos temos o problema Olha, resolvido. eu também tenho uma escolha, é E o tu, Diogo? Q, portanto, Q é de Quaquá, como me ensinaram na escola primária, minha. Uhum. O que é O isso? Q O que é que ele é um faz? software que trata ficheiros em formato CSV, portanto, comma separated values, são valores separados por ponto e vírgula, ou vírgula, ou tab, Ou vírgula, ou tabulação, trata-os exatamente. como bases de dados. Em que nós podemos utilizar expressões de SQL com WHERES e com GROUPS e com JOINS e tudo isso. Portanto, ficheiros, até podemos combinar ficheiros diferentes. E trata-os como se fossem bases de dados. O que é interessante porque é bastante comum o pessoal fazer isso. Por exemplo, exportar ficheiros de base de dados ou de Excel e utilizá-los para fazer consultas. Pequenos sets de ficheiros, ou às vezes até de grandes sets de ficheiros, e encontrar coisas facilmente só para ver se isto é o ficheiro em que está aquilo certo ou não. O aquilo parece ser uma ferramenta interessante para isto, ainda não experimentei, mas quero experimentar e tenho pena de o sistema operativo, os dois sistemas operativos que eu uso no trabalho não terem suporte para snaps. Com grande pena. E não Não. consegues corrigir isso? Não tenho privilégios. Ok. Porque com grande pena minha, não tenho privilégios suficientes para isso. Mas aqui em casa, sim, vou instalar e vou experimentar, certamente. Ora, para concluirmos, temos então as nossas habituais sugestões e podemos falar sobre o próximo encontro de Sintra, que vai acontecer no dia 31 de agosto. É sempre aquele do mesmo sítio, no Saloon, é sempre à mesma hora, 20 horas, e é sempre com aquela afluência habitual em que qualquer pessoa pode aparecer. Em agosto é mais habitual que apareçam pessoas de chinelos, mas não é obrigatório ir de chinelos, portanto, Sapato podem ir de vela. como se sentirem mais confortáveis. Sapato de vela também é permitido, claro que sim. De 22 a Mais. 29 de agosto vai decorrer na Universidade Técnica de Berlim a Nextcloud Conference 2017. Não sei se algum de vocês quer ir, mas é capaz de ser engraçado. Vai haver desenvolvimento, vai haver apresentações e workshops. Sim, de Paris, 8 essas a estão 10 nos de tu, não setembro de é? 2017. No. Se ainda não marcaram marca e se ainda não Ou pensaram, não. pensem. Ou façam tudo sem pensar. Por impulso, assim, Ou tipo, também, sim. comprei um hotel perto do Parque de La Villette. E um hotel, sim, 5 estrelas. Comprei um hotel, Sim, mas e monopólio. sim. Com spa incluído. Ok. Exatamente. E convidem Exatamente. toda a gente para o seu Vamos novo todos hotel. para um hotel perto do Parque de La Villette, em Paris, de 8 a 10 de setembro. Para o Bocone, Europe. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Ubuntu Portugal. Até à próxima! Semana, Diogo, diz semana, vamos repetir os dois. Até à próxima Cor, vamos dizer semana. cor. E sigam-nos no Sim. Twitter, mandem-nos mails, Sim. digam mal de nós nos fóruns Eu e coisas do sou o género. Diogo Constantino no Twitter. Tu és o. O Tica nosso Ronde, mail é tica Ronde. podcast@ubuntu-pt.org. Podem mandar feedback. Podem também dar feedback no canal, no grupo de Telegram Ubuntu PT. Vou deixar links para tudo isso no, nas notas do episódio para que vocês possam dar-nos feedback. Até à próxima! Até a próxima!